noite a máquina falhou, como às vezes acontece, e o material tem sempre razão. São, ou eram 11 horas e não meia-noite. Neste momento já 5 minutos passados das 11, é o início de Viriato 25. As boas-vindas para uma dupla hora daqui até à 1 da manhã em Radar 97.8 MHz. iniciais de... Acho que... E é sem medo de ser o que se faz sentir lá fora, que no caso a Cláudia desta semana, vimos as... Não tente dar... Iniciais do Viriato 25 com alguns atropelamentos, entre eles a We Carry On, Deepwater e depois Machine Gun, o emblemático single para o 3 dos Potter's Head. Viriato 25, a noite de quinta para sexta-feira, na pontinha da Antena Radar 97.8. Já vamos descobrir o que se passa. No matter how far I

alteragem de tal maneira que não se consegue perceber qual é o genérico do álbum, mas dá a ideia de ser No High ou No Way. Da próxima vez convém ser mais explícito. Ou então é para os japoneses entender. É capaz de ser Nosy, de Nutty Wood. Fase inicial, virial 25, 23, 1 da manhã. A união entre as noites de quinta para sexta-feira na pontinha da Antena Radar. Dois temas para nós e o novo Gomo. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. É mais daqui a uns minutinhos em Viriato 25, tira-linhas com a Ana Cristina Ferrão esta semana e por má escolha os textos de Sr. Lançol, Amar um Cão. To fall. If you don't.

Right, Arcade Fire, este Lennon e ainda Eu La Tengo. Temas do duplo Dark Was the Night. chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Viriato 25 Noite, dentro na Radar, a emissão que une as noites de quinta a sexta-feira é Colher de Blues. Esta semana a entrega de John Lee Hooker, excertos da Boom Boom. Hitting the bottle again. Hitting the bottle again. Doing everything the doctor told me not to do. Johnny, don't drink no more. It ain't good for you. Hitting the bottle again. A woman gone and left me. I can't help myself. Down in about a quarter day, hitting the bottle again. Daylight find me drinking. Midnight find me drinking too. Every saloon in town, I'm hitting them fast and fast, drinking every night. Barroom, barroom, barroom is my home. Since she been gone, hitting the bottle again, hitting the bottle again, hitting the bottle again. She been gone down in the quarter day. Doctor told me don't drink no more. Doing everything the doctor told me not to do. Down in about a quarter day. Hitting the bottle again. Tem sido o nosso convidado ao longo da semana para as colheres de blues, John Lee Hooker, excertos do álbum Boom Boom. Vai levar-nos até à meia-noite. Noite dentro da Radar. Well, mama killed a chicken, thought it was a duck. Put him on the table with his legs sticking up. You got to find him and go. You got to find him and go, baby. Well, you high-powered women, you got to find him and go. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, you may be old, you may be gray. You ain't too old just to shift them, yeah. You got to find. You got them bundles of gold. Well, you high five women, you got them bundles of gold. Jump! Yeah, yeah. Nickel of the nickel, dime of the dime. House for the kids ain't now in mind. You gotta get out of here, woman. Get out of here, woman. You gotta get out of this house now, woman. Well, your high father women show got to bundle up and go pop, pop. Radar, meia-noite. 1, 2, 3, 4. Joy Division, TV on the Radio, YouTube, Beck, Yeah, Paul McCartney, Ramones, Bob Dylan, Franz Ferdinand, Bruce Springsteen, Lily Allen, Hot Chip, The Clash, David Bowie, Rufus Wainwright e muitos outros. Juntos num disco por uma causa: ajuda às crianças vítimas da guerra. War Child Heroes, uma compilação sem precedentes que reúne versões de temas dos maiores nomes da música entregues à nova geração. War Child Heroes, um disco radar. Todos os lucros provenientes da venda deste CD serão entregues à organização War Child. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Lily Allen. Third World. Basement Jacks. Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Radar é mesmo o futuro agora. Tem-no sido anos atrás. Só agora fazemos o claiming. Bem-vindos a Viriato 25, segunda hora, emissão 23, uma da manhã. Regime segunda a sexta, terça a sábado, na pontinha da antena Radar, 97.8 MHz, online. O que dá para até a marca teste enfiar o barrete, www.radarlisboa.fm. Have a good time. Da segunda hora de Viriato 25, a complementar para a emissão de quinta para sexta, New Cuts, Fight Like Apes. Cleavage in town. Oh, give me my hook. I know it's

wrong about around here. Acidentalmente voltamos a Sounds of the Universe, Depeche Mode. Mas até nem faz mal. Os lados A de Nobel Pinheiro esta semana em Viriato, aliás em Viriato 25, não, na Radar, são todos dedicados ao grupo.

Já vamos estando perto do fim. Pedimos primeiro desculpa por alguma malfunction na edição de hoje de Viriado 25, mas tem-nos gostado muito trabalhar depois de perder um cão, o Zulu, um granado lá de perto de 80 quilos, que nos deixou, e isso atravessa de uma maneira incrível. O boomerang fica entregue aos Block Party. Intimacy. Thank you. Party no Boomerang da Noite em Viriato 25, Intimacy. Nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta den kota ka jan ko ta den kar da ka den tang ka ta den tang ka ta den na tang kar da ka den na tang ka ta jan ta ka den nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta den kota ka jan ko ta den den na ponta da língua ka ta tang ka den na ponta da língua praticamente a terminar a viagem e a noite de Viriato 25 por aqui na Radar, onde o destaque, aí vem ele, faz parte de Beasts of No Nation, fala a Nicolas Pacuti and Egypt, Haiti. en royant devant tes grands spirituels gays. Here goes. À Cuba. À Cuba. À Cuba. À Cuba. Many things they happen, they say no wonder. When I say wonder, I mean wonderful meant. In myself, I say many wonderful things. Many of them, they're wonderful, they pass wonder. I say them, they pass wonder. I shock, I react, just like that. I see I shock, just like that. I see I react, just like that. I see I shock, just like that. I see I react, just like that. Wonder the reason I want to sing this song. Make you not forget about these things. Make you do something about these things. The reason I want to sing this song. Make you do something about these things. Make you not forget about these things. Wonder, wonderful lament. Wonder, wonder, wonder. Wonderful lament. Wonder, wonder, wonder. Wonderful lament. Wonder. Remember how my brother, Professor Hindu, Brother Okunewe, he come here for shrine, he kill a person for here, he wake up the third day. Wonder, wonderful moment. Wonder, wonder, wonder, wonder. Wonder, wonderful moment. Wonder, wonder, wonder, wonder. Wonder, wonder, wonder. Wonder, wonder, wonder. Wonder, wonder, wonder. Wonder, wonderful lumenti, wonder, wonderful lumenti, wonder, wonder, wonder, wonderful lumenti, wonder, wonderful lumenti, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonder, wonderful lumenti, wonder, wonderful lumenti, oh, Akuba. Hey. White man rule us many years, we get electric constantly. Our people come take over, then come build Kianji Dam. Then come build the dam, finish electricity, come stop. 1 year, 2 years, 12 years, till now no electricity for town. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Radar.